nasceu Jesus, saudai o grande rei. Que cada ser lhe dê lugar. Ó terra e céus, cantai. Ó terra e céus, cantai. Ó terra e céus, alguém cantai. Nasceu Jesus. Glórias cantai ao nosso rei, que já nasceu lá em Belém. Ó, dai louvor ao Senhor, hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o Salvador. Pastores lá no campo além, ouvem dizer, nasceu o bem. Ó, dai louvor ao Senhor, hoje nasceu o Salvador, hoje nasceu o Salvador. Aleluia. Cantar toda